pés. Tiro as sandálias dos pés. Eu sou o teu nome. Sua glória me constrange. Eu tiro as sandálias dos pés. Tiro as sandálias. Yeah. Nós iremos. Nós iremos aonde o nosso amado nos mandar ir. Nós não somos uma geração egoísta da glória de Deus. Nós não queremos aprisionar a glória de Deus dentro dos nossos corações somente. Nós queremos queimar lá fora também. Nós queremos queimar em outras nações também. Nós não somos jovens que ficamos presos dentro de igrejas ou dentro de quatro paredes. Nós somos aqueles jovens que nós cumprimos o ID acima de qualquer custo. Nós iremos aonde o nosso amado nos mandar ir. Há uma chama incessante que queima em nosso peito. Há uma chama incessante que queima em meu peito. E nós queremos queimar, nós queremos incendiar outras nações. Nós queremos levar essa chama para outros corações. Se você crê nisso, se você crê que essa chama está queimando no seu coração nessa hora, tire suas sandálias como uma forma de ir. Tire suas sandálias como uma forma de ir. Nós iremos, Jesus. Nós iremos, Jesus. Nós iremos, Jesus. Nós tiramos a nossa sandália, nós vamos.